Bem-vindos ao Voz Off Podcast. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira a sombra do mar. Ora, boa noite, caríssimos ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Curiosidades. Esta é a segunda. Esta edição começou, como repararam, com a música Grândola Vila Morena de Zeca Afonso, exatamente para lembrar essa bela revolução e que não podemos deixar passar em branco, embora um pouco atrasados. E o nosso primeiro assunto é precisamente relacionado com os 32 anos do 25 de Abril. Ao que parece, o facto não foi assinalado na Assembleia Regional da Madeira. E vá-se lá saber porquê. Eu tenho a minha explicação. A questão é que, de facto, os madeirenses ainda não puderam, infelizmente, presenciar o 25 de Abril. Portanto, essa é a razão pela qual ainda não se comemora o 25 de Abril na Madeira. É porque ele não existiu ainda. Ainda estamos todos à espera. Já estão feitas as contas à campanha das eleições presidenciais. Mário Soares foi o candidato que gastou mais dinheiro e o único que apresentou prejuízo. Cavaco Silva foi o que obteve o saldo mais positivo. Epá, isto é muito interessante. Por acaso nunca tinha pensado nisto. Não fazia ideia que nestas campanhas havia também negócio envolvido, portanto havia lucros e etc, etc. Mas eu acho que a disparidade destes resultados reflete sobretudo o peso da medicação. Quero eu com isto dizer o quê? Que se calhar um utiliza genéricos e outro utiliza medicamentos de marca. E aí se vê como é que é. Mas se continuarmos a escrutinar estas contas, chegamos às belas quantias de... Portanto, o Sr. Mário Soares, cada voto do Sr. Mário Soares custou 4,42€. E no campo contrário, 74 cêntimos cada voto do Sr. Manel Alegre. Portanto, isto é extremamente interessante e eu proporia com base nestes cálculos que se criasse, que se juntasse, digamos, as virtudes da democracia e do liberalismo económico e se fizesse aqui um modelo integrado onde a gente pudesse, por exemplo, cotar cada um destes candidatos em bolsa. E em vez de estarmos a vender ações, estamos a vender votos. E, portanto, aqui os votos do Dr. Mário Soares aparecem bem caros, mas, bom, há sempre dinheiro para os comprar. E os votos do Dr. Manuel Alegre são bastante baratinhos, são quase ao preço da chuva, inclusivamente são mais baratos que o do Dr. O Dr. Aquele que aparece sempre. Dr. Garcia Pereira. Já agora, por falar em Dr. Garcia Pereira, eu queria deixar aqui um apelo. Doutor, não desista. Não desista. Está a subir de eleição para eleição. Um grupo de professores portugueses está preocupado com a sua situação na África do Sul. Os vistos de turista com que o grupo entrou no país para ensinar expiraram e o grupo teme ser considerado imigrante ilegal e deportado para Portugal. Os professores partiram no início de janeiro para a África do Sul para lecionar em escolas públicas e privadas. Entraram no país contratados pelo Gabinete de Assuntos Europeus do Ministério da Educação, mas com um visto provisório. O problema é que o prazo caducou e a situação de ilegalidade arrasta-se há várias semanas. Só agora vieram as justificações para os sucessivos atrasos. Epá, isto é lindo. É lindo. Há coisas verdadeiramente peculiares. Portanto, estes senhores foram enviados para a África do Sul para ensinar português, mas vão com um visto de turistas. Mas que belas férias! Agora estão lá a ensinar e corre o risco de, faça a expressão, levar um pontapé no cu e voltar. mas há sempre uma justificação. Sempre. Damos a palavra à Embaixada de Portugal na África do Sul. Isto deve-se unicamente a situações administrativas que muitas vezes impedem que os serviços funcionem na medida do que é esperado. Pois. Há sempre justificações, sempre. E são sempre muito bem trabalhadas, que é para no fim ninguém perceber nada. E também com falta de recursos humanos por parte dos departamentos de imigração na África do Sul, no departamento do Ministério da Administração Interna, possivelmente terá sido dois fatores, portanto, que impediram que o processo se tenha desenvolvido. Claro, o problema aqui é o processo não se ter desenvolvido, não é o facto dos professores irem para lá com vistos turistas. Portanto, o que eu saiba, o visto turista é para turismo. Mas enfim, olha, boa sorte. Gjeroj me veru lala unë gjamar dhe zullun karru Dhe vramun, djem damun, dhe vramun Sa Devramo dev devru ver bu vestananno Devramo mo dev devru ver bu vestananno Geroi me veru la launda marre dudum carro Devramo Gendano Devrano Certano Certano Certano. A maternidade de Elvas poderá fechar ainda esta semana. O protocolo com o Hospital Infanta Cristina em Badajoz está pronto e assinado. As grávidas de Elvas, que optem por ter os filhos em Badajoz, poderão já ter uma primeira consulta no Hospital Espanhol. Sim, claro. Qual é o problema? Afinal, a gente não vai lá... Não vamos lá bastantes vezes comprar caramelos. Também podemos ir lá ter filhos. Pá, não vejo qualquer problema nisso. Aliás, eu acho que dentro deste protocolo nós até ficamos bastante a ganhar, porque, ao que parece, uma das condições impostas, e muito bem, pelo governo português, é que os filhos, os bebés portugueses, nasçam no Hospital de Badajoz, mas, em contrapartida, os caramelos passam a ser vendidos em Elvas. Vardo del deserto terreno Cantano me cascio Zerre cande me candaro Del deserto Vendamo Del deserto Certano, certano. O homem conhecido como o canibal de Rotemburgo foi condenado à prisão perpétua. Um tribunal alemão considerou provadas todas as acusações e até agravou a sentença do primeiro julgamento. Armin Meinwes foi inicialmente condenado a 8 anos e meio por ter morto e comido parcialmente um engenheiro de Berlim. O agressor conheceu a vítima através da internet. A vítima respondeu a um anúncio a pedir alguém para ser morto e servir de alimentação. A defesa argumentava com o facto de o canibal ter cumprido um desejo da vítima. Mas o Ministério Público considerou a sentença demasiado clemente e recorreu, o que levou o Tribunal Federal a considerar que este era um caso para prisão perpétua. Epá, isto é muito esquisito. Isto é muito esquisito. Canibais. Canibais. E há uma coisa estranha. É que neste caso, o passivo desta relação gastronómica era um engenheiro. E pergunto eu, será que a carne dos engenheiros é melhor que a dos outros? Bom, mas adiante. Talvez o chefe Michel possa saber alguma coisa sobre isso. O projeto da nova refinaria de Sines foi apresentado há precisamente 6 meses, numa cerimónia pública a que o próprio ministro da Economia se associou. Manuel Pinho considera legítimo que o governo reveja agora a posição assumida. O governo anunciou que estava a ser negociado este projeto, pois é necessário fechar um contrato. E existe um lapso de tempo entre o acordo de princípio e a assinatura do contrato. Eu creio que todos os portugueses percebem que só se deve assinar um contrato quando estão preenchidas todas as condições, quando foram feitos estudos rigorosos. A gente concorda perfeitamente, eu pelo menos concordo. Quer dizer, o que me custa a concordar é, portanto, só se deve assinar quando tiver tudo concluído. E eu, pelo menos, eu acho que deve ser assim, e só se deve anunciar depois de já estar tudo assinado. Mas não, é tudo perfeitamente natural. Aliás, isto é uma das nossas particularidades, perfeitamente natural. Mas enfim, pois é, parece que afinal o Sr. Coleman, o ex-treinador do Benfica, já se foi embora por razões familiares, aliás, como o anterior. Portanto, parece que as famílias não gostam do Benfica. Mas já passou, já está tudo resolvido e temos aqui a declaração de que o futuro do Benfica está a ser tratado com o máximo de responsabilidade e interesse, dedicação, e, enfim. Já metem nomes, treinadores, uns dizem que foram contactados. Eu acho que fui bem claro, depois só de Moçambique é que nós iremos falar de treinador. E quem o escolhe sou eu, por isso tudo o que vem para aí, tudo o que seja a dizer na minha cabeça é conta, não é mais ninguém. E que bela cabeça. Agora, não vale a pena mandarem mensagens, darem-me conselhos. Eu não preciso de conselhos de ninguém. Eu sei qual é a decisão que tenho que tomar para o Benfica. Fique claro. Fique bem claro. Eu sou o maior. Com a serenidade que é preciso ter. Por isso, eu sei o que é que o Benfica precisa. Sei para onde é que o Benfica tem que caminhar. Agora... deixem-me trabalhar. Deixem-me trabalhar. É preciso as pessoas entenderem. Se fui eleito presidente do Benfica, não foi para os momentos fáceis, foi para os momentos difíceis. E acho que nos momentos difíceis já dei provas aos benfiquistas todos. E mais uma vez vamos dar provas disso. Agora, não vamos... estrangeiro ou treinador? Não vamos dizer nada a ninguém. Se é estrangeiro, se é português, não vale a pena. Portanto, já percebemos que a grande instituição está em grandes mãos. Eu devo dizer em relação a isto que, por acaso, até estou um pouco malindrado com esta situação, porque, enfim, ontem telefonaram-me acerca das 4 da manhã e eu próprio fui contactado para, foi assim, eu estava a dormir e, quer dizer, de repente toca o telefone e diz-me assim: você quer ser o treinador do Benfica? Eu digo: mas como? Você quer ser o treinador do Benfica ou não? Eu, quer dizer, eu pelo discurso percebi logo que o senhor tinha orelhas grandes e um bigode farfalhudo. Mas eu fiquei estupefacto. E mais, disseram-me assim: se você aceitar, está aí já uma águia à porta para levar. Epá, eu devo dizer que me senti tentado, mas depois ouvi-me algo que disse, porque eu nunca andei de águia antes. Epá, e então fiquei assim um bocado receoso e, quer dizer, ainda estava a pensar, estava meio atordoado, estava a dormir. Epá, e só ouvia... com a coisa. E entretanto desligaram o telefone e ficou assim, quer dizer, ficou tudo em águas de bacalhau. Agora, não sei, agora olha, amanhã-se. A operação final da taça começou mal no Estádio do Dragão. Milhares de adeptos esperaram várias horas, mas não conseguiram comprar bilhete devido à ação do mercado negro. Meus amigos, vamos a ter calma. Não se diz gatunagem nem gatunos, diz são os inverdadeiros, que falam muitas inverdades. Foi uma grande confusão. A venda de bilhetes para o Porto de Setúbal acabou ao fim de 3 horas. Depois começou o mercado negro. Os sócios viram e revoltaram-se, principalmente os que estiveram 6 e 7 horas à espera. Eles ainda dão gozo a dizer: ah, temos aqui bilhetes, queremos bilhetes, tem que nos pagar a 50 euros. Olha o bilhete. E não é justo que nós somos sócios, estamos aqui muitas horas na bicha e não conseguimos ter um bilhete. 100 euros dois. Ah, quantas horas esteve aqui à espera? Eu não, teve o meu pai, só que foi em vão porque não adiantou de nada. O meu pai foi em vão porque não adiantou de nada. Tenho muita pena que gerentes e administradores do clube se aproveitem da paixão dos doentes deste clube. Fui trabalhar, deixei de trabalhar, vim trazer o comer a 3 amigos para ter bilhete para a excursão. Sou sócio há 30 anos e não vou ver o meu clube. Olha o bilhete. Eu fui trabalhar, deixei de trabalhar para vir trazer o comer aos meus amigos para fazer uma excursão e não fui ver o meu clube. O quê? Olha o bilhete. As bilheteiras abriram às 10 horas. E esta senhora foi a primeira. Mas para que isso fosse possível, chegou no dia anterior, às 5 da tarde. Conseguiu descansar alguma coisa? Um bocadito. A gente veio para aqui para brincar. Para brincar? Não arranjo a melhor brincadeira? Comprou um bilhete de quantos euros? 15. Mas já... é mais barato. Já fez as contas ao resto, os transportes, alimentação, toda a despesa que vai ter? A gente passa bem sem comer. Acha que vale a pena um sacrifício? E houve também quem chegasse às 9 da noite. Estou cansada, mas já estou satisfeita, que já tenho uma hora, mais uma hora, não sei se aguentava. Bem, bem, não foi, mas não. Veio às 7:30 da manhã. Meu marido veio trazer às 7:30 da manhã, uma colega. Entre as 10 e 11 da manhã chegaram a estar 4 mil pessoas na fila à volta do Estádio do Dragão. Estas mulheres tiveram mais sorte que muitos homens, que não conseguiram um bilhete. Têm presença garantida nessa festa popular, que é a final da Taça de Portugal. E a questão do mercado negro? Está tudo resolvido, quer dizer, já não interessa para nada. Já esquecemos disso. Aliás, eu acho que até poderia haver uma colaboração. Já que os bilhetes estão esgotados, eu acho que, portanto, os empregados que estão a trabalhar nas bilheteiras deviam trocar com os vendedores de rua, o chamado, digamos, mercado negro, trazer o mercado negro para dentro das bilheteiras oficiais. Epá, para rentabilizar o espaço. Mas enfim, pronto, antes de terminar, queria só fazer uma nota, deixar uma nota muito especial, porque este ano é o ano, não sei se vocês sabem disso, é o ano em que comemoram-se os 500 anos da Guarda Suíça do Vaticano. Não sei se sabem quem são. São aqueles senhores que se vestem de uma série de cores, com chapéus e umas coisas tipo amarelo, vermelho, azul, que costumam estar ali para os lados do Vaticano. É verdade, eles fazem 500 anos e aparentemente são, portanto, são todos suíços, é uma força especial, são os Rambos da Suíça, são todos recrutados para fazer aquelas figuras, e depois, portanto, aquilo, eles são ao fim e ao cabo o garante da segurança do Papa. Pois é, quem diria, aqueles senhores, uma força de elite. E já agora, deixo-vos isto para pensar antes de terminarmos. Vocês já viram, já puseram, por exemplo, lado a lado, quer dizer, as forças do momento? Quero eu com isto dizer. Portanto, temos, por um lado, o seu Bin Laden e companheiros, que é aquele estilo mais, digamos, mais pastor de ovelhas do Afeganistão, com os trapos sobre o corpo, alguns sobre a cabeça, um pau, enfim, portanto, um estilo um pouco mais rudimentar. Depois temos os americanos, portanto, aquele estilo mais high-tech, todo muito futurista, que a gente estamos habituados a ver, portanto, afinal eles são os que estão mais na ribalta. E pronto, é claro, também não devemos esquecer os nossos GNRs, não é? Aquele mais o do interior, um barriguinho, um bigode ao outro. E depois, quer dizer, e a Guarda Nacional, perdão, a Guarda Suíça do Vaticano. Com aqueles chapéus e aquelas lanças e aquelas cores, aqueles fatiotas muito engraçadas. É um contraste interessantíssimo. E já agora, para vocês, qual é que é o mais intimidador? Epá, olha, para mim é sem dúvida a Guarda Suíça do Vaticano. Bom, pensem nisso. Resta-me a mim despedir-me. Boa noite e até à próxima.